Sempre fui sustentado pelas mulheres bonitas do mundo, de meu Deus. Sempre fui sustentado por essas mulheres bonitas desse mundo, de meu Deus. Sou rastafari, livre ser rastafari. Esse tal de Damião, ele é gigolô. Mulher, fala baixo, dá um cachação. O rastafari é ser livre, ser rastafari. Nunca trabalhei, tenho raiva de quem trabalha. Sempre fui sustentado pelas mulheres bonitas desse mundo, de meu Deus. Se existem tantas mulheres bonitas nesse mundo, de meu Deus, podendo trabalhar para me sustentar, pra que eu trabalhar? Sou rastafari, é ser livre, ser rastafari. Sou rastafari, lá do sertão. Esse tal de Damião, ele é cafetão. Mulher, fala baixo, que eu não lhe dá um cachação. Mulher, fala baixo, eu não lhe dá um cafetão. Eu sou rastafari, é ser livre, ser rastafari. Eu nunca trabalhei, tenho raiva de quem trabalha. Pra que trabalhar? Pra ganhar salário mínimo, que não dá nem pra me sustentar. Sou rastafari. Quanto existe mulher bonita nesse mundo, de meu Deus, podendo trabalhar para me sustentar, para que eu trabalhar? Sou rastafari, é ser livre, ser rastafari, lá do sertão. Esse tal de Damião, ele é cafetão. Mulher, fala baixo, eu não lhe dá um bofetão. Sou rastafari, é ser livre, ser rastafari. Quanto existir mulher bonita nesse mundo, de meu Deus, podendo trabalhar para me sustentar, pra que eu trabalhar? Damião, experiência, nunca trabalhou, sempre foi sustentado pelas mulheres lindas desse mundo, de meu Deus, pra que trabalhar? Damião, experiência.